Quero ver quem vai correr, eu quero ver quem vai correr, eu quero ver quem tem poder, eu quero ver quem tem poder, eu quero ver quem vai correr, eu quero ver quem vai correr, eu quero ver quem tem poder, me diz você, quem vai viver, me diz você. Não é o que veste, sim o que pensar. Deus o caminho certo, a sentença para abençoar. Vou tentar esconder o que os olhos não veem. Prostituição, drogas, corrupções, nada pode fazer. Veja você que está no poder, só sabe prometer nas eleições, quer se reeleger. Vou andar pelo certo, ficar longe do mal, fazer parte do patrimônio celestial, gravar os punhos na fé com muito prazer. Precisa conhecer a palavra pra entender, sorte pra viver, Deus luz no amanhecer. Sorri pela humanidade, chora pelo poder. Apostar na encruzilhada, isso é mancada. Certeza que Deus não falha, muito menos não tarda. Dias melhores virão, não desacredite, irmão. Não quero viver só de ilusão da televisão. Multidões grita na faixa de Gaza pela paz. Do outro lado do mundo, guerra do Satanás. Desemprego, agonia, crise faz um pesadelo. Morto na fila da NSS, família faz o apelo. Pois ele tem o poder, ele é o Senhor e nunca falha. Ele é o poder, ele é o Senhor e nunca tarda. Pois ele tem o poder, ele é o Senhor e nunca falha. Ele é o poder, ele é o Senhor e nunca tarda. Pois ele tem o poder, ele é o Senhor e nunca falha. Ele é o poder, ele é o Senhor e nunca tarda. Pois ele tem o poder, ele é o Senhor e nunca falha. Ele é o poder, ele é o Senhor e nunca tarda. Quero ver quem vai correr, eu quero ver quem tem poder, eu quero ver quem tem poder, eu quero ver quem vai correr, eu quero ver quem vai correr, eu quero ver quem tem poder, me diz você, quem vai viver, me diz você. Achar que é o forte só porque tem uma Glock. Quero ver quando mascar quem vai sair no malote. Tremeu quando a quadrada falhou, as pernas então bambiou. De longe eu vi um senhor que te faca se aproximava. Eu não consegui entender porque minhas pernas bambiavam e eu ainda senti um poder. Me explica, ei, de onde veio aquela força cabulosa que iluminava tudo que me tirava de órbita. De outra maneira isso acontece comigo. Essa luz que tu viste sempre me livrar do perigo. Conheço alguém que se assemelha com essa luz e meu caminho conduz, se chama Senhor Jesus. Que bate na porta das ondas sonoras, trazendo agora uma nova história. Mano, sem demora, venha conhecer, entender o porquê ele tem o poder. Que bate na porta das ondas sonoras, trazendo agora uma nova história. Mano, sem demora, venha conhecer, entender o porquê ele tem o poder. Ele é meu rei Jesus e o amor vence o morte. Ele é meu salvador e o amor vence o morte. Só ele tem poder. E o amor vence o poder. Só ele tem poder, poder. E o amor vence o poder. Pois ele tem o poder. Ele é o Senhor e nunca falha. Ele é o poder. Ele é o Senhor e nunca tarda. Pois ele tem o poder. Ele é o Senhor e nunca falha. Ele é o poder. Ele é o Senhor e nunca tarda. Pois ele tem o poder. Ele é o Senhor e nunca falha. Ele é o poder. Ele é o Senhor e nunca tarda. Pois ele tem o poder. Ele é o Senhor e nunca falha. Ele é o poder. Ele é o Senhor e nunca tarda. Querendo ou não, vai existir o preconceito. Ele veio pra nos ensinar a amar desse jeito. Chicoteado, pregos cravado, hoje tem seu valor. Crucificado, sangue derramado pelo amor. Em palavras, atos na terra, ele transformou. O amor autêntico quando tudo transbordou. Judas, aquele que traiu pelo Senhor, chorou. Antes do galo cantar, Pedro três vezes ao Senhor negou. Sei que uma andorinha sozinha não faz verão. Seja mais um soldado de Cristo nessa união. Jesus, a bandeira não nega, estampada no peito. As cores do estado que representa o vermelho e preto. Deus perdoe o ser humano, não sabe o que faz. Quando seu filho chegar, vamos todos viver em paz. Parceiro, eu digo Jesus, verdadeiro amigo. Nas horas de dor, alegria está sempre contigo. Ele é forte, faz a diferença, nos conduz. O começo, meio e fim é você, Jesus. Irmão, pare e reflita no sangue da cruz. Deus, o caminho certo pra nos levar pra luz. Pois ele tem o poder. Ele é o Senhor e nunca falha. Ele é o poder. Ele é o Senhor e nunca tarda. Pois ele tem o poder. Ele é o Senhor e nunca falha. Ele é o poder. Ele é o Senhor e nunca tarda. Pois ele tem o poder. Ele é o Senhor e nunca falha. Ele é o poder. Ele é o Senhor e nunca tarda. Pois ele tem o poder. Ele é o Senhor e nunca falha. Ele é o poder. Ele é o Senhor e nunca tarda. Quero ver quem vai correr. Eu quero ver quem vai correr. Eu quero ver quem tem poder. Eu quero ver quem tem poder. Eu quero ver quem vai correr. Eu quero ver quem vai correr. Eu quero ver quem tem poder. Me diz você. Quem vai viver. Me diz você.